já não sou tão jovem pra te inspirar preocupações. Já não sou tão jovem pra me embriagar com as nossas canções. Mas a sua felicidade sempre vai me fazer muito feliz, mas também vai me machucar. Não que eu não torça pra você se encontrar rapidamente, mas suas lágrimas secaram de repente. Já não sou tão jovem pra tentar forçar situações. Já não sou tão jovem pra me afogar em recordações. Sei que soube que eu já quis te procurar. Trai o orgulho que eu sempre quis pregar. Não me olhe com piedade. Se tens felicidade, não precisa escondê-la. Não, não quero que me escute. São só frases inúteis pra tentar convencê-la. Frases inúteis